por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Mostras o escondido pra mim, o que prepararam pra mim. Abris os céus pra mim. Porque quando eu